Ces gens morts, comme nous vêtons amanhã, aquela morte, quando bate, perde o medo da morte. Simbora! Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. Esquitã. Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é o cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue não tá esperto, muito certo, nem sempre está por perto. Perto de igual zonas do coração. Não se pode ter tudo e tudo que se tem está ao alcance das mãos. Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar. Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar. Chega pra cá, então vamos te dar um plá. Vamos lá, o EK, que é hora de acordar. Sei que cê tá e todos estamos na luta. Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão. Então, escuta, a coisa perto, cê já quer meter o pé. Vai me dizer que cê prefere ódio ao amor, Neki, qual é? Pode dizer assim? Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Mais uma vez! Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Aham. Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Mais uma vez! Mais uma vez o bebê correndo por fora. Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanta hipoca nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta. Que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas. Jogando os outros, metendo pau. Eu sei que amor faz o bem, eu sei que amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos. Mas quando entro no jogo, não se contento com pouco. Tá do recado, não é de parada errada. Se é essa de pecado, então vem comigo, molecada. Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Canta, canta. Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Mais uma vez. Você diz que amor não dói, amor dói no coração. Segurei. Deixa a boca como se não houvesse amanhã.